você. Tire o que possa apagar, tire o veneno de nós, tire a inveja do ar. Tire seus olhos de mim, tire se não merecer. Tire desejo do sonho, tire força pra vencer. Tire o que é bom pra você, não tire se for bater. Tire o poder do que é podre, tire o que é bom pra viver. Tire do corpo a alma, tire do rap o resgate. Tire do mundo mesquinhos, tire a mão do massacre. Tire, te tire, não sente, tire, não pode errar. Tiro do tire, estraçalhe o elo que tu quis me dar. Tire de quem pode dar, nunca tire se ganhar. Tire quem prega discorde, tire o vagão do sofá. Tire o que possa levar, tire o que é seu por direito. Pro tire não cai do céu, tire quem não faz direito. Tire o defeito que há, tire mas põe no lugar. Tire na chuva correndo a corrida, não tire quem quer trabalhar. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Se ontem pra você eu fui espinho, espinho não machuca a flor. Tire o que serve da vida, vida não tire o melhor. Tire mais um da Coab, não tire ninguém de nós. Sirva a vida, tem orgulho do que construiu, viu? Deixe que a mesma lhe sirva ao nascer do rio. Tire vantagem do tempo, tire do fundo a coragem. Tire o que é bruto, tire, te tire, lapide à vontade. Tire a loucura daqui, tire, te tire daqui. O que não presta vai tarde, trote com quem quer curtir. Tire de dentro a vontade bruta e descubra o que há lá fora que chama-se loucura. Tire de alguém o respeito e veja o que acontece. Espere sentado, pois nisso serei breve. Tire um tempo, repare, parece loucura. Maquiagem, só viagem, tempestade crua. Na cidade, tire o respeito, receba em breve. Reação da sua ação, não fortalece. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Da roda, tire a vitrine agora. Tire a menina da rua e atire em quem não se importa. Tire o mendigo da rua, corrupção do poder. Tire o mandato de busca, vai respingar em você. Tire o medroso da rua, não deixe pendente o risco de viver. Tire, tire do boy a corrente, docei na borracha pra quem me trazer. Tire do morro a ira, tire da lei a propina. Tire da tia a morte ou tire apenas um dia. Tire do pobre o peso carregado no olhar. Do rico tire a luxúria, júria, fartura, manda pra cá. Tire a posta da mesa que te derruba no chão. O beijo beija a bandeja, deixa os irmãos sem noção. Tire o irmão da triagem, tire o bicho da garagem. Tire a atenção de quem cuida, tire as mãos do massacre. Tire um tempo avon, tire do bolso furado. Tire um dia de folga, brinde com quem é chegado. Tire o seu sol.